CDD, Juramento, Borel, Rocinha, Formiga, Alemão, Caixa d'Água, Jorge Turco, Mineira, Coroa, Santa Marta, Cantagalo, Vigário Geral, Salgueiro, Acari, Parada de Lucas, Grota, Providência, Serrinha, Fubá, Mangueira. Em qualquer favela, tem que seguir as ordens, sem vacilação, pra não virar afinado. Ai, playboy, ao entrar numa favela, você sente que está sendo vigiado. Coração acelerado, você fica preocupado, porque tem uma lei que impera no lugar. E se você fica de bobeira, a chapa pode esquentar. A primeira ordem não pode ser juda, tem que ser irmão se não levar tiro na bunda. Tem que respeitar toda malandragem, senão para o inferno vão te dar sua passagem. O último que tentou dar volta na parada levou tiro de fuzil e foi parar dentro da vala. Otário na favela é chamado de bundão. Tarado quando não morre perde o pau e perde a mão. Quando tiver na bola da vez não tem como pedir socorro. Essa lei tem em favela, também tem em qualquer morro. No lugar que você mora você é o gostosão. Na favela tá quietinho o cuzão. Não vá se enganar com marra de malandro. Quando o bicho pegar, eu quero ver você trocando. E se amarelar, se escondendo atrás do armário, vai provar que você não passa de mais um otário. Não mexa com as minas, com mina de ninguém, ou arrumam suas malas e te mandam para o além. Se você ficar na sua, ninguém mexe com você. Mas se falar demais, na certa vai morrer. Se vacilar, o bicho vai pegar. Tiro daqui, tiro de lá, pra, pra, pra. Se vacilar, o bicho vai pegar. CDT não tem lei, não é bom duvidar. Se vacilar, o bicho vai pegar. Tiro daqui, tiro de lá, blá, blá, blá. Se vacilar, o bicho vai pegar. CDT não tem lei, não é bom duvidar. Segunda ordem, roubo na favela. Se os caras te pegarem, isso dá a maior merda. Já roubou uma vez, rouba duas, rouba três. Vai cair pra trás porque tá na bola da vez. Antes de cair, vai falar com sangue bom, que vigia a favela e não quer vacilação. Sua mãe é a maconha, seu pai é a brisola, seu irmão é a pistola que só dá tiro na bola. Vai cair com tiro na caixa de pensamento. Vão te mandar pro saco, eu nada faço, eu só lamento. Eu sou MVB, o freio de Cambu. Quando o rodo passa é sem pena e sem perdão. Tá vendo aquela parede cheia de sangue ressecado? Foi um ladrão de varal que roubou e mandaram pro saco. Com tiro de 12, pistola, metralhador e 3-8. Na cabeça, no peito e também no coração. Se você tiver devendo, não durma, fica acordado. Em favela, quem der mole sai de lá deitado. Uma vez um playboy entrou aqui, queria dar volta no bagulho e caiu ali. A lei da favela é a lei do cão. Escreveu, não leu, vacilou, decorou o chão. A lei do silêncio é que fala mais forte. Se vacilar, vai ter que contar com a sorte. Se vacilar, o bicho vai pegar. Tiro daqui, tiro de lá, blá, blá, blá. Se vacilar, o bicho vai pegar. CDD não tem lei, não é bom duvidar. Se vacilar, o bicho vai pegar. Tiro daqui, tiro de lá, blá, blá, blá. Se vacilar, o bicho vai pegar. CDD não tem lei, não é bom duvidar. Terceira ordem é boca fechada, que não entra mosca e também não entra bala. Cagoete na favela, você sabe que não pode. Se a língua bater nos dentes, você leva um sacode. Nem pense em falar mal de um bandido para a polícia, senão você está perdido. E se for mulher, Maria Batalhão, toma tiro no pé, leva a coça de cordão. Na frente de criança não pode ficar pancado. Vou chamar sua atenção porque tá no lugar errado. Não pode ser nervoso nem sofrer do coração. Tem que se acostumar a ver corpo no chão. Playboy, vacilão, seu bicho já tá com medo. Faz merda na favela e sai daqui no saco preto. Moro na cidade de Deus, estou mostrando pra você que morrer é fácil, difícil é viver. Se vacilar, o bicho vai pegar. Tiro daqui, tiro de lá, blá, blá, blá. Se vacilar,